Yeah. Às vezes não é fácil. Não é simples. Confiar é complicado. De quem nunca esperei, baixei a guarda, caí. É melhor estar à espera da queda, concluí. Que para confiar temos que conhecer bem. Confio em quem conheço, mas não conheço ninguém. Só nos magoam os que amamos. Só nos podem desiludir as pessoas em quem nós confiamos. Porque os outros não têm esse poder. Certo é que sem confiança há pouco mais a perder. Se calhar não há amigos, apenas raros de amizade. E ninguém é feliz, mas há momentos de felicidade. E quem perdoa merece louvor. A vida é curta demais para se viver com rancor. Não és tu, sou eu. Não consigo confiar. Já caí tantas vezes, já me custa acreditar. Problemas de confiança. Não és tu, sou eu. Não consigo confiar. Já caí tantas vezes, já me custa levantar. Sou transparente, por isso é que tu não me vês. E a confiança é tipo virgindade, só se perde uma vez. Desculpa quem me traiu, confiante mas não confio. Perdoo mas não esqueço, palavra de quem já caiu. O tempo dirá, se ponho pois em frente a carroças. Às vezes pequenas mentiras fazem grandes moças. Acredita, falar é que a gente se entende. Quem não o faz é quem se arrepende. Não és tu, sou eu. Não consigo confiar. Já caí tantas vezes, já me custa acreditar. Problemas de confiança. Não és tu, sou eu. Não consigo confiar. Já caí tantas vezes, já me custa levantar. O ser humano é egoísta, mente como respira. A verdade pode doer, mas não tanto como a mentira. Seria bem melhor se as pessoas fossem sinceras. Puxa uma cadeira enquanto esperas. Errar erramos todos, mas nem todos o admitem. Tantas vezes escapam os sinais que transmitem. As pessoas não comunicam, não falam, não expressam. Depois estressam e nem às paredes se confessam. Mas frontalidade às vezes pode doer. Não perguntes o que não queres saber. Ser ou não ser, eis a eterna batalha. Quando alguém nos falha, o coração só atrapalha. Não és tu, sou eu. Não consigo confiar. Já caí tantas vezes, já me custa acreditar. Problemas de confiança. Não és tu, sou eu. Não consigo confiar. Já caí tantas vezes, já me custa levantar. Problemas de confiança. I cannot trust you. I cannot trust you.